Deixa eu matar. Vai te matar, de três. Torre Salvador, Felipe 5504, voltando. Você não pode andar nível 1 no 3, segue a saída Conde por Felipe 5504. Afirma. Firma, não escuta, Felipe, 5504. Autorizado nível 130, subida Conde com curva à esquerda após a decolagem. 1251. Bom, grato, pode ser. Decolagem, Felipe, 5514. Para o táxi Gol 1897 com 136 a bordo, Campinas, 3 horas e 29. Gente, Gol 1897, autorizado o táxi via Pat 1 no Índia, segue o Airbus da TAM no através do portão 04 como número 2, no ponto de espera, chama pronto para a decolagem, o ajuste no 013 agora. Segue Airbus Gol 1897. No 7 no 5, alinhar e manter cabeceira no 0. Alinhar e manter no 0. Saiu do 2223 no solo aos 47, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e reporta para ingresso na taxa Juliette. Reporta Juliette, passarela 2223. No 7 no 5, livre decolagem da 1-0, vento variável com 3 nós. Então 3517, faça um check no rádio, transmissão muito baixa, via Índia, no ponto de espera, reporta pronto para decolagem, um ajuste no 0 no 3. 5, decola às 4h09, controle 120 da sinal 8. 208, obrigado. Bom dia. Passaredo 2223, após o Boeing da Gol, ingressa Juliette, remoto 13. Após 37, ingressa remoto 13, passaredo 223. 5 decolou nessas coisas. 1795, controle, contato radar. Que e aqui está, está autorizada a aproximação e ele. Cinco no sete, alinhar e manter, cabeceirão no zero. Tripe 5-5-4, paga por estacionamento. Ciente, cheque o preenchimento, torre 1-1-8-9-5. Boa no base. No 7, preso de colapso, está 10, vento variável 3-9. Circulagem, bom dia, hoje quem é que tem? Pousão no zero mesmo? Na zero. Gente, continue a aproximação, aguarde pista livre, vento com 3. Gol 1897, pode ser a próxima. A gente mantém a 1897. Já visual com a pista 1-0? Ah, anda lá. A gente reporte quando é visual. Circulou 5-4, fechando o controle, envolvou aqui. Controle 2-0-S-3-7. Vamos lá para... Olha, agora o 5-4. Arbor, 2000. 357, controle, contato radar. Alô, Salvador! Felipe, 554, para o Porsche, 4 horas e 30 minutos, Alberna Recife, 32 a bordo. 3554, em frente, segunda direita, via Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre. 118.95, ajuste no 0, no 3, bom voo. No 0, no 3, chama lá no ponto de espera, 718.95, 3554. Uno 7, Uno 5, chame Recife, Uno 260. 260, gol, Uno 7, Uno 5, pode ir. Controle é possível 357 com a Elefa? Livre. Elefa Solo ao 7, ao 45. Taxi via Alfa, chamando 219. Oi, Salvador, bom dia, eu tenho pista de Pato 1, pronto. Tango, bom dia, táxi via Alfa, Juliette, Pato 1, Lima. Mike e a porta na Quebec para o cruzamento da 17, o Whisky é o que está autorizado. Está para trás na Quebec, obrigado, pronto. Apesar de decolar gol, mas 17, né? Calma. Decola gol, faz uma série. Nove sete, eu 59, chame 1 2 0 8 08, bom dia. Precisa decolar, 35504. Salvador, bom dia, Gol 1897, Daniel Leida, passa 2. Gol 1897, controle, bom dia, contato radar. Pode guardar, presente Leida. Livre. Leida, Gol 1897. Tá 3507, suba restrito ao nível de voo 360, chame Recife 1260. 360, chame 260, 297. Prossiga. Por onde bride? Princípio Leda, por Leda bride. Leda, Leda bride, igual 97. Obrigado. Autorizado, até o bate 5, isso que é tango. Eu, 35514. 35514, controle, bom dia, contato radar. 35514. Autoriza 5514, voar direto Conde da presente? Livre. Gol 1897, suba restrito ao nível 340. Restrito 340, gol 1897. Salvador, bom dia, 3353, Fox 08, com a Lima. 3153, escute a mais, chame 1121, deixa uma nota para cópia. 19, obrigado. Boa. Paulo, Salvador, bom dia, tá 3153, com a Lima, 208. Tá 3153, bom dia, informação em curso é a Mike. Escuta, Mike, e reporta pronto para a porta. Tá 3153. Paulo Salvador, está 3153, agora com a Mike, das 8h55 para a porta. Bom dia, está 3153, está autorizado para o Galeão, nível de voo 340, a rota conforme o plano, Upper Zulu 10 até SMAP, após direto Lufto, direto Barbacena. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida inicial é a Dael, em seguida direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5565, controle em 120.8, contagi. O 3153, autorizado Galeão, nível de voo 340, autorizou 190, aí intercepta Zelusto e após Barbacena. Decola da pista 10 com curva direita, da El, Leda, Brite. Como transponder, controle Salvador 1208, é o TAN 3153. Tá 3153, correto o cotejamento, chame para o acionamento no portão 8. Chama 3153. Rota 897, chame Recife agora na frequência 1251, alterna 133 decimal 25. Recife 1, 3325, boa. Boa. Salvador, passageiro 2223, na remota. Eu tenho que chamar em autorização de dólar. 1219, Paulo. Sareto 2223, bom dia. Copia 180 para a Vitória da Conquista. Ok, passageiro 2223, está autorizado então para a Vitória da Conquista, o nível 180, segunda rota do plano. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, subida a Arbor, após Elefa e após cumpre a rota. O transponder é o 5570, controle em 120.8, corteja. 42223, correto cotejamento, chamo para o acionamento no portão, na remota 1-3. Está autorizado, puxa acionamento, altímetro no 013, chama para o táxi. Tá 31 sem freio. Autorizado, B3 agora. B3, tá 3, 1, 5, 3.